tirar da minha cabeça. Deitei todos os troncos, não há nada que aconteça. Do teu lado o tempo já não passa só moleza. Dizem que vivo só faz o que quiser. Chego do trabalho, tarde o jantar está na mesa. Deitei as crianças e já fiz toda a limpeza. Em modo de ataque não aguentas a defesa. Podes dar a volta, eu sei que tu queres. Eu tenho tanto amor por ti. Tem vergonha, yeah. É tudo paranoia, yeah. Boca mestre tem vergonha, yeah. Não creio ficar com o bom. Não precisas ter vergonha, yeah. É tudo paranoia, yeah. Não precisas ter vergonha, yeah. Não creio ficar com o bom. Caria 102.5, a Rádio Companhia. Yeah. Right away. Kiss you through the bars of a rhyme. Julia, do the stars with you anytime. Amar sem ver o fim. Eu que nunca quis ser namorado, já me vejo casado, que foi feito de mim. Talvez seja pequenino esse algo que tu tens. seja pequenino esse algo que tu tens. Ou tantos algo juntos que passam de um algo a tudo. Tudo que eu não vivo sem. Rádio Caria, a rádio do Conselho de Belmonte.